Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Você nem comprou o pastelzinho. Estamos aqui, mano. Azilla Cast. Porra de música é essa? Uma bicha altona. Pastelzinho. Cabe isso aí, mas... Charlie Brown ali tá de putaria, mano, quando gravou essa música aí. Música zona lá nas alturas, mano. Ai, pra porra. Música é a baitola, né? Achei massa, mas lá tem que ter a outra música que tem que tocar aqui, ó. Botar aqui, mano, aí, ó. Aí, vai, ó. Vamos botar aqui a música zona. A próxima música, ó. É a música. Olha aí, ó. Posso pressentir o perigo. Essa aí é massa. Essa daí é um clássico, né, mano? Me dá força. Essa daí eu dei valor. Eu não sei pra onde eu vou. Acho. E quem eu vou matar. Tava um... No grupo do WhatsApp do Azilla, né? Inclusive tem aí, né? Inclusive, né? O cara fala. Inclusive, né? O cara todo americano aí. Inclusive tem um link aí embaixo do nosso chat aí do WhatsApp, do grupo do WhatsApp do Azilla, né? Onde os caras estavam discutindo, mano. O quê? Uma discussão totalmente aleatória, né? Ou não. Não, era... O que era mais famoso? Era Dragon Ball ou é skate, Manel? O que é mais famoso? O que é mais famoso? Como é? Skate ou o quê? Skate ou Dragon Ball. Skate ou Dragon Ball? Isso aí é uma uva. É uma uva, sim. Exatamente. Tô aqui com a uva, um cachozinho de uva. O cara sabe que o Manel não tá normal quando o cara pergunta duas coisas, ele responde uma uva, né? Sim, o que tu acha, Manel? O que é mais famoso é o Dragon Ball mesmo. É, mano, tu acha que é o skate não, é que é mais famoso ali, mano? O skate é mais antigo, né, mano? O skate é mais antigo. O skate é de quanto, Manel? Os egípcios andavam de skate, né? 1950. Meados de 1950 ali. A galera ali dos tempos de Jesus já andava de skate, né, não, mano? É, desde que a roda ficou redonda, o skate foi desenvolvido ali. Era o nome da roda antes dela ser redonda, mano? Só pra gente se situar aqui. Quadrada. Ei, mano, o que é que foi inventado primeiro, mano? Foi a roda ou foi o quadrado? Pelos caras ali das cavernas ali, mano. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Os caras já estão aqui no chat aqui, ó. É Leonardo Eloy. É o Uno de Pegasus. Good night, asilados. O Bruno Coruja dizendo que achou que hoje o tema era de skate, né? Em breve faremos um Azilla de skate, né? Vamos falar aí das histórias do Manel, né? Que ele, que ele fazia um flip no skate, né? Vocês querem saber da minha história de skate ali? Eu tenho falei, uma história. Eu me lembro falei. Que tu foi aquela que tu quebrou o braço, foi? Não, conte aí. Foi... Conta aí. O Manel quebrou o braço, mano, se pendurando ali naquela... cobertazinha. Naquela cobertazinha da garagem. Boa, porque esse bicho quebrou o cano ali, mas isso aí é pra... Os alpendres, né? Fale aí, quebrei, mano. O braço nos alpendres da vida. Conta aí tua história aí com skate aí, Manel. É isso, Manel. Bora, mano. Sim. Eu tava. Tem duas histórias. Uma, eu tava lá em casa. A triste. O cenário é o mesmo cenário que eu quebrei o braço, certo? O mesmo cenário. Boas lembranças, né? É, boas lembranças. Eles não ligam pra manchinha no meu rosto, certo? Ou não deu pra se maquiar dessa vez e tal. Maquiar, já veio isso. É, pro cara ter que aparecer bonito. O neto se maquia toda a vida pra aparecer na TV. Ei, vamos nós. Aí. Inveja da minha certeza. Aí eu tava lá no jardim, ó. Aí a minha mãe, meu filho. Aí não, foi o meu irmão que me deu o skate. Aí era um skatezinho preto. É um skatezinho preto assim, desse tamanho assim, ó. Desse tamanho assim, hein, bicho? Com as rodinhas assim, ó, redonda, amarela e verde. Aí nos primeiros 10 minutos de skate, eu taquei a cabeça no chão, aí comecei a rolar. Isso daí foi massa, viu? Aí a outra história foi que não tinha aquelas... Como a, é o outra, nome a outra história é no próximo programa, mas de skate, né, não? É, bicho, mesmo, pode falar, não. Só no final do programa, é. Uma história por vez, mano. O cara não pode gastar tudo assim, não. Pode gastar todas as fichas assim, não. João Martinho. Ei, negado, nesse momento o Supla tá fazendo uma live pra concorrer o Azila. Quebre as pernas do Supla. E o cara ainda mandou um e-mail pra esse bicho, mano, mandando ele esperar até as 11, mano. O bicho não quebrou a promessa ali. Bicho, pau no cu, mano. Sacana. Rafael DS, Joel, ajuda a bater a meta do Manel na Twitch. Ele disse que vai beber 0,5 litro ao vivo, olha aí. Isso aí é um desafio, é, Manel? É o desafio lançado lá na minha live. Se eu chegar, quando chegar a R$1.000 de donês, eu beberei uma cachaça... Qual é o nome da cachaça? Da Roça. Corote. Não, é cachaça? Corote, essa aí mesmo, é a corote. Corote, uma corotezinha, é? É, de 500ml, essa aí. Todo dia tu almoça com uma bicha dessa, mas qual é a diferença? Foi mesmo? A putaria. A minha mulher tá perguntando aqui na live, cadê o açaí? O cara esquece. O cara esquecendo de chimaria. Fala, meu Deus do céu. Ela derramou a uva na mesa, minha mãe tem. Ficou nervoso, ó, perguntaram pelo açaí, o cara todo se tremendo. Vixe, mulher, o cara se mulher, esqueceu, mulher, né, de comprar o açaí. Vixe, a mulher tá ao vivo aqui na live, ó, fala, meu Deus. Então, liga aí a sonoplastia da sirene, mano, é o rápido. Laerme Freitas, hashtag cadê o pastelzinho? Cadê o pastelzinho mulher, né, que ele botou? Manel aí, cadê, Manel, o pastelzinho? É aquele pastelzinho de venta, é, Manel, que tu come? Não, é porque eu descobri um pastelzinho lá no mercantil que tem aqui. Uma vez ou outra eu tô comprando esse bichinho pra merendar. Uma vez ou outra, a cintura zona sinistra desse bicho aí. A galera endoidou agora, o hashtag cadê o açaí? Cadê o açaí? Cadê? Felipe Joel, ó. Negado é foda, é, viu? João, é, João Martinho. Martinho. É o João Martinho, ele lançou um desafio aí, ó. 50 likes, o Manel tem que cantar uma música do Reginaldo Rossi. Olha aí, 50 likes, hein? Não, peraí, porém... Os 50 o Manel vai cantar. Peraí, menino. Todas as outras vezes... O desafio foi 50 likes. Então nós temos que progredir. Hoje o desafio vai ser 75 likes. 75, não. Hein? Eita, Manel endoidou. Chama os amigos aí, compartilha o vídeo no grupo da família, né? É, justamente. Vamos progredir, né, cara? Vamos subir esse número aí. 25. A minha mãe tá perguntando aqui, Manel, na live aqui, ó. Manel, cadê a pizza de triângulo, Manel? Isso aí. Meu. Maria, ó. Mesmo, faça né, como o Joel e coloque toda a família para participar do cast, né? Para o cara poder ter mais audiência ali. Nepotismo, né? O cara botou. Nepotismo. Inclusive, macho, olha aí, ó. Vamos começar aqui. Antes de começar os assuntos aqui, mas a gente tem que avisar, né, que toda terça e toda sexta tem lives aqui no Asila, né? As partidas. 22 horas, né? A gente tá fazendo toda semana, né? Toda terça e toda sexta, live 22 horas aqui no Asila, hein? Do Asila Cast. Já faz quase assim, umas 2 semanas, né? Que o cara consegue manter. Aí. Inclusive, macho, Manel, a Toyota, né? Tá patrocinando esse tá vídeo, patro... né? A Toyota, macho. Eles fizeram ali um carro voador, ó, Manel. Carro voador da Toyota, Manel, aí. Agora tu compra. Pera aí, não é da outra empresa, não, mano? Que empresa, Ford, Volkswagen. Eu li que a... Guanabara, Manel, Guanabara. Eu Guanabara li que era uma empresa japonesa que tinha feito. Ai não, a Toyota é japonesa. É a Toyota, né? Japonesa, mas já vê isso aí. Eu pensava que era a Toyota de castelo, velho. Eu pensei que a Toyota era da GMC ali, do Monte Castelo. Vixe, ela era do Monte Castelo. Ela me deu. Putaria, velho, mano. A Toyota pensou feio. Que era o Toyota da peixaria, né? Não é porque depois eu tô vindo. Do dono da peixaria. O dono da peixaria. Ele entrega peixe no carro. Tio, até travou aqui, ó. Inclusive, mas esses bichos fizeram um teste, mas ali de. De, né, pra ver a autonomia do carro, né? Pra ver quanto é que ele segurava, né, e tal. Aí botaram na internet, né? Aí esse bicho é movido a quê? A gasolina ali. Por enquanto, né? É, mas os caras farram um carro elétrico movido a gasolina. Não, não é gasolina, não. É um carro elétrico ali. Olha aí, ó. Só doações, hein? Doações! Toyota Castelo aí aparecendo aí, ó. Caiu Almeida do 10 reais aqui no chat, no superchat. Toyota do Monte Castelo. Tá aí. Obrigado, Caio. O seu. Valeu, como é que é o nome dele? Seu Dagmar, seu, né? Cuca. Entregando ali peixes ali pra galera, né? No carro voador. Mas ali, macho. Na verdade, o carro é a bateria, né? Que o Helder Bruno falou aqui no chat aqui. E ele, é um carro elétrico, né? Carro elétrico ali. E eles fizeram um teste ali pra ver quanto é que ele aguentava, né? Aí, mas esse bicho aguentou 5 a 10 minutos ali. Numa altura de 2 metros de altura, mano. E o carro ali voando direto, né? Eu não pensei que tu ia dizer quanto eles aguentaram o cara botando uns gordões no carro pra ver se o bicho... Segurava. Se o bicho levantava o voo, né? Aí, mano, os bichos. Depende, né, mano? O cara botar 4 japoneses e 2 manéus é uma diferença de peso grande. Mas acho mais putaria, mano, porque. Mas eu sei que é um teste, mano. Esse negócio aí da Toyota era um teste, né? Aí o carro aguentou de 5 a 10 minutos, né? Numa altura de 2 metros de altura. Aí a galera, fela da puta, bicho aguenta bem pouquinho, mano. E ainda é só 2 metros, não é? Os caras putão. Os caras já queriam que o bicho saísse igual um helicóptero. Negaram querendo que o bicho saísse igual o carro do De Volta para o Futuro, né? Ué, mas... É, os caras pensam em carro voador, já pensam logo no DeLorean, né? O cara assim, não, ou então no Batmóvel, né? Os caras pensam logo nesses carros dos filmes, né? No carro dos Jacksons, né? Que é o cara cai... Engraçado era o... Os Jacksons ali é um clássico, viu? Mas engraçado era o... Jackson, aí. A música da abertura dos Jetsons, né? Bota aí, mano. Bota como aí, era mano, que era, mano? Canta aí, mano, a abertura dos Jetsons ali. Como era? Eu não era muito assistir o Jetson, mas eu não lembro. Não, mas não tinha aquela camisa, mano, do seu Jetson lá, mano. É, mas porque no tempo dos Jetsons o Manel já trabalhava, mas saía cedo de casa, dava, né? Aí, mas a putaria. O lembro dos Jetsons era uma hentai que eu tinha. Xi, Maria! Caralho, bicho, era com aquela robô empregada, mano. Agora eu tô acreditando, viu? Conta aí, mano, como era essa tua hentai aí dos Jetsons. Como era a história da hentai zona ali. Mas olha o horário, mano. Conta aí de maneira lúdica. Porque tem crianças assistindo aí. Maneira lúdica. Tá. É só no próximo cast. Ô, putaria, mas. Galera dizendo que cast, já ganharam o. Já ganharam o dinheiro do açaí da mulher do Joel. No superchat aí. Então, queijo. Na próxima semana, manda a mulher pedir uma porra mais cara aí, mano. Vê se os caras dão, né? O dinheiro ali, patrocina pra lá. Ei, mano, vai ter um cast aí 18 mais, né? Aí a gente vai fazer essas paradas aí. Eita, essa live aí o Manel tá esperando. Balançando o pescoço, né, mano? Thiago Bodão, Toyota patrocinando o cast. Aí na próxima semana o Joel esquecendo Corolla no Frangolândia. Ei, mas já pensou o Joel esquecendo o carro voador dele, hein, mano? Aí é putaria. O cara ainda tem que ver esse dia, né? A putaria, o cara um carro voador, né? Aí esquecendo ali no heliporto do Frangolândia, né? Aí meu pai chegando... meu pai chegando de lá de fora, né? Ei, rapaz, cadê o carro voador? Tá lá no Frangolândia. Porra! Ele tendo que pegar ali o F-15 dele, né, pai? E pegar o carro, né? Fiat Uno voador, parei. É, mas agora o carro voador, ele, por premissa, tem uma grande desvantagem, mano, que é isso aí, né? Como é que o cara vai rebocar esse bicho? É mesmo, é verdade. Aqueles japoneses já pensaram nisso aí, mano. Pelo chão mesmo. Mas ele tem. Ele vai deixar de voar. Não, ele tem as rodas, mano. Né, é que se roda, né? Se arrastando. Ele tem aquelas rodas de carro mesmo. Tem a rodinha de carro. Bicho, é um carro voador com rodas, mano. É, mas igual do Jackson, mano. Tem umas rodinhas no carro. É esse, mano. Mó paia, né, mano? Cara... É tipo o DeLorean mesmo. É o bicho tá em sola e tem que ir pegando potência. O bicho subir. Isso é uma coisa que não pensaram, né, mano? Como é que vão rebocar um carro quando ele tiver com defeito? Vai ficar lá. Xi! Vê isso aí, mano. Momento swingueira, mano. Dança aí, mano. Swingueira, momento swingueira. Aí, tá, mas o cara tá lá, né? Como é que será que, por exemplo, um helicóptero, né? O helicóptero lhe dá o pregozão de gasolina no helicóptero ali. Sei nem se é helicóptero movido a gasolina, mas beleza. Já tá preocupado, né? De dar o prego no carro voador no meio do céu, né? Aí, mas como é que o cara vai, mano, rebocar o helicóptero? Se ele tiver lá paradão lá e ei, mas tá faltando gasolina aqui no helicóptero. Tem que rebocar o helicóptero aí, mano. Não tem, né? Reboque de helicóptero. Mas isso aí é uma coisa pro cara pensar mesmo. Se o cara esquecer a gasolina do carro, né? Como é que vai... Programa que é cultura, né? Mano. Os caras pensaram que a gente ia ficar só frescando, mano. Olha aí. Que é questionamento, mano. Nós já encontramos o defeito do carro voador aí. É. Inclusive, esse programa aqui é patrocinado pela Petrobras, né? Aí, Anderson Costa foi pesquisar no Google aí, ó, e descobriu que aeronaves usam querosene. Querosene, mas? Já pensei, mano. O cara vai comprar isso aonde? No Valdecia, mano? É mais fácil, né? Pelo menos há de se convir que é mais fácil. De... Pelo é, menos o cara vai isso, sair do monopólio do posto ali. É, mas se tu for parar pra pensar, mano, o Valdeci foi o único que sobreviveu ali das bodegas do nosso tempo, né, mano? Aparecido é. quebrou, né? Que apatou. O outro que tava na frente quebrou também. Foi não, só o Batista só, ali. Batista quebrou, sem... mano. Oi, mano. Só o. Caralho, mano. Mano. Só o sem porta que não quebrou, mano. Sobreviveu, é. Né? O bicho tem uma porta larga. João Martinho tá dizendo aqui, mano, que uma vez ele fez o Monza do pai dele voar. Olha aí, Monza, João Martinho aí, revolucionário. Sledgehammer, será que esse carro aguentava o peso do Samuel? Aí é um teste bom. Teste, hein, mano? Mandar um e-mail pra Toyota, se alguém sabe onde é que... Os caras da Toyota trabalham, a gente tem que fazer isso. É, mano, tem que ver como é que vai ser a cadeira do bicho aqui, ó. Do cadeira do carro, faz aí a dramatização aí. Aqui é a cadeira do carro. Do carro voador. Aí ele lá vem ele. Peraí, vamos lá, vai ele, cadê? Peraí. É ele, filho. Mas não deu certo. Chora. Peixe do Samuel. Deu não. A cadeira não coube. Coube não, mas já vem isso aí. Mano. No testezão aí não coube não, Manel. Já vem. O carro do lado da Toyota não passou aí no teste Samuel de qualidade. É o carro do Manel aqui, ó. Aí, o carrozão aí. Superchat, hein? Superchat. Superchat agora. Superchat do governo aí. Olha aí. Giovanni Lucas Gondim, Manel. E o governo, Manel? Olha aí. O governo. Fazendo com a boca daqui. E o governo, mano? Vixe, Maria, mano. Não, mano. Com certeza, mano. Quando os caras fizerem um negócio do carro voador funcionar, mano, o governo vai inventar um monte de multa aí de trânsito ali, de multa de trânsito ali no céu e tudo mais. Vai ter. Ei, mano, vai ter o auxílio. Vai ter o fotossensor voador, né? Tu é doido, mano. Fotossensor de drone, não sei o que. Vai ter o fotossensor aéreo. Fotossensor adulta. Fotossensor aéreo, mano. É, mano, fotossensor aéreo é igual aqueles bichos assim, ó. Aqueles, é um drone. Aqueles lança-mísseis assim, ó. Lança-mísseis? Aí ele não lança mísseis, ele tira foto, entendeu? Só... Acho porque a legislação aí dos negócios aéreos aí, né, e tal, é diferente ali de negócios aéreos também conhecido como aviões, né, aeronaves. Ei, Giovanni, o governo aí a gente só tende a esperar a continuação do auxílio, viu? Respondendo a sua pergunta. Manel, chega a estar lambendo o beiço, mano. Porque a Liseu tá grande. Liberar mais 4 meses aí do auxílio, mano. O que é que tu achou disso aí? Eita, mano. Vai me salvar. Eu não vou nem mentir, não. Me salvar um bocado. O meu trabalho. Esses 300 contos aí estão fazendo miséria no bar, hein, menino? Meu trabalho não tá nem 5% ainda. O Rafael DS falou aqui, ó. O helicóptero, se tiver uma luz queimada, ele não decola. Se ele tiver uma pane no ar, ela faz um pouso de emergência e um caminhão reboca o helicóptero. Olha aí, velho. O caminhão das empresas de transporte do Manel, né? Das lives do Twitch, né? Manel, lógico, mano. Vocês acham que é por onde, mano? É lógico que é um caminhão. Ô, doido, mano. Podia ser um, sei lá. Eu não sabia disso também, não. Mas deixa de fingir. Manel aí todo entende de helicóptero, ó. E dentro, mano. O Giovanni mandou mais um superchat aqui de 5 pila. O resto aí pra enterar uma ipioca prata do Manel. Não é nem a ouro, é a prata, né? Anderson Costa, 300 conto dá quantas doses de cachaça pro Manel? Vixe, mas é agora, hein? Agora, hein? Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. Sim. Aí. Manda aí, Anderson. Ei, Anderson. Tu vai mandar 300 conto, hein, Anderson? Manda aí. Aí tu vai fazer o teste. Taria. Mas tu imagina, meu, como é que deve ser a legislação pro governo fazer o controle disso daí, né, mano? Do cara... Porque com certeza o que vai ter aí é acidente ali no... nos trânsitos aéreos, né, mano? Um carro ali batendo no outro, né, não sei o que, os caras fazendo pega de avião, né, e tudo. Pega de avião é uma coisa que tá precisando no Brasil, viu, mano? Porque tu imagina, putaria, a galera tá de putaria também aqui, ó. O Samuel e o Jota na moto voadora. Fala aí, Manel, faz aí. Faz aí, mano. Deixa pra lá, não. Né, Manel? O cara tem que pegar leve. O André o Nascimento tá dizendo aqui. Todas as piadas do Jota, né? Ou do Samuel. O André Nascimento tá dizendo assim: agora sim eu aceito chamar o fotossensor de Pardal. Com os carros voadores. Agora vai, né? Propriedade. E o Anderson Costa falou aqui, ó: 300 conto de auxílio, mano. Pensando ali que o cara ia mandar, meu superchat. Putaria. Cara iludindo o nego, mas já bem frio. Agora que eu vim entender, ó, meu pai. Laerme Freitas, como o cara vai fugir do Detran aéreo? Aí dá não, né, Manel? Porque, mas com certeza, mano. Os carros voadores aí, mano, todos eles vão vir com defeito, né? Os primeiros modelos, né? Os primeiros modelitos ali, todos com defeito. Só que todos os carros da AMC aérea vão funcionar 100%, mano. Pode ter certeza. Ora, aí, não. Mano. Ora não, menino. Ei, é, mano, doido, agora, mano, agora é a super dúvida, hein? Super dúvida do pessoal do chat. Como é que a turma da MC vai fazer pra organizar blitz de carro aéreo, hein, bichão? É verdade. Porque... aí na pista, beleza, né? Que o cara não pode jogar o carro por cima das casas, né? Agora no céu, como é que os caras vão fazer? Porque aqui, meu, né, chapa. Os caras aqui, né, farra aquela pilantragem, né? O cara tá aqui dirigindo, né? Vrim, vrim, vrim. Aí o cara vira assim, né? A esquina. Aí quando o cara vê ali uma blitzona, o cara já desfaz ali. E vai pra outra rua. O cara já fecha exatamente assim, né? Aí nos céus, mano. Não, mano. O Detran, mano, quando ele faz uma blitz, os caras fazem aquela técnica, né? O cara tá virando a esquina. Aí quando tu vê a blitz outro na esquina, aí tu vira assim, ó, de uma vez pro outro tem lado. Outro. Aí tu vai pro outro lado na outra rua que não tem blitz, né? E nos céus, como é que tu vai fazer isso aí, mano? Pois é, mano. Como é que tu vai escapar da blitz ali? Por baixo da passar onde, por mano? Por baixo, mano? Já bem sei. É nos céus, mano. Por baixo da onde, mano? Que tu vai passar, mano? Imagine o céu aqui, ó. Aí imagina o céu. Aqui, imagina o céu. O céu não tem aí nada. Aí lá vem o carro, ó. Aí vem o carro, ó. O cara faz assim, ó. Passa por baixo. Aí dentro, bicho. As técnicas de despistar a blitz do Manel tá igual as do Zé Curubu, né? Do pica-pau. Quer dizer que tu vai dar trabalho pra MC, mano, quando chegar essa parada aí dos carros voando. Eles que se cuidem, né? O Gabriel Souza tá dizendo aqui, mano, que o Manel aceita um volante ali no lugar dos 300 pilas ali. Isso aí é verdade, né, Manel? Aí era massa, mano. Projeto aí, Manel Caminhoneiro, né? Ah, nisso eu já tava afim de abrir uns donatezinhos pra ver se eu arrecado o dinheiro do volante. Tava procurando aqui meu celular aqui pra olhar as respostas no Instagram e levaram meu celular, mano, de abeio. Denúncia, hein? Denúncia, o Joel aí sendo roubado ao vivo. G27. Putaria. G27 usado. O André Nascimento, imagina os carros voadores tomando em quadro, encosta ali naquela nuvem e bota a mão na cabeça. Se acabar a gasolina do carro aéreo, ele cai ou fica parado no ar? Um belo questionamento, né? O Helder Bruno, ora que não vai dar. Ora, não vai dar. Os caras subiam de moto na passarela do lado do Detran da Maraponga e nunca deu em nada. Chamar o bicho é 2.900. Os caras são foda, mano. Tá doido. A turma não perdoa. O drone voador de entrega chega primeiro que o carro voador. Ei, mas isso aí é uma coisa que... Isso aí é uma coisa que eu tô esperando, viu, mano? É entregas através de drones, viu, mano? O cara não precisar mais ficar nessa putaria, mano. Do motoqueiro ficar lá fora, mano, buzinando, mano. Pra dizer que entregou a pizza, é só o dronezinho parar. O dronezinho parar aqui, ó. Pertinho aqui da janela aqui, mano. Pronto, mano. O cara pegou a pizza. Passou o cartão e vamos embora. É o sonho do Joel, né? O cara não precisa nem se levantar da cadeira, né? Pra poder receber o... É, mas tá doido, mas... Pizza, oh. Jorge Aires, vão inventar um chip para vigiar o carro. Os caras vão jogar uma na rede do Manel. Manel aí tá parecendo Dick Vigarista falando sobre despistar a MC. O Gilberlan Santos fez um questionamento bom aqui, ó. Vai ter flanelinha aéreo também? Aqueles pedintes de moeda aéreo. Pedinte de moeda aéreo, otário. Aí tem que ver, mano, como é, porque eles não podem acabar com a categoria, né, mano? É, os flanelinhas, tipo patrimônio nacional, né, mano? O cara não pode acabar com eles. Questionamento muito válido. Isso aí é um bom questionamento, viu, mano? Respondam aí nos comentários, mano. Agora essa putaria do negócio do Elon Musk, mano. Elon Musk certo. De novo aparecendo no programa, né? Porque o programa aqui é cultural, né? O cara fala de todos os assuntos. O Elon Musk ali daqui a pouco aparece no Twitter chamando a gente de baitola. Todo mundo de baitola, né? Esses bichos estão só frescando, matando empresa. Esse bicho fez um teste com porcos, né? Em que ele colocou um chip de computador na cabeça do porcozão. Pra fazer tipo uma ligação entre o cérebro e o corpo do bicho, não sei o que e tal. Aí os caras estão dizendo que vão fazer teste com os humanos, ó, Manel. Botar uns chipzão de computador ali na cabeça do humano. Ah, pra que é o chip? Aí vai ser... Pra que, mano? Não tô entendendo, não. Diz... Quer fazer um ciborgue, é? Diz o Elon Musk ali... Que é pra ajudar a curar algumas doenças aí de cabeça, ciborgue. Não sei o quê. O cara ali curar doença, olha, mano. Curar doença, olha. De memória, né? Pera aí, mano. Como é o nome daquele filme do Stallone? O Soldado... Soldado Universal, né? Universal, é. Já vê isso, mano. Não é nem do Stallone, mas esse filme aí. Stallone não, mano. Van Damme, irmão. Tu disse Stallone, mano. Tu... Você falou Stallone, mano. Querer, é só porque o... é só porque o filme ali tem um Drago ali, o Dolph Lundgrenzão. O Manel lembrou de Rock e lembrou de Stallone. Rock, isso é... Ei, ô Joel, tu se tocou que ontem na live eu botei o Tiro da Pesada 2, aí tinha o posta do Cobretezão na parede, tu viu? É, mas é do... é do quarto do Billy, né? O quarto do Billy ali, bicho. Uma porrada desses posters, né? Do Cobra, do Rambo. Como é que tu viu a tua própria live, mano? Se tu tava dormindo e a live tava rolando sem ti, mano. Não, mas foi bem no comecinho que apareceu, mano. Aí eu fui sair fora. Deu pra ver ainda. Foi bem no começo. Suspeito, viu, mano? Desde que suspeito. Sai fora. Depois a gente faz essa pergunta aqui do Jorge Aires no no coisa aqui que foi boa aqui. Os caras estão dizendo aqui, é o Van Damme, baitão. É o Stallone, né? Putaria, viu, velho? Mas ali, macho, o cara... O pessoal que pensava que os fãs do Van Damme estavam se acabando, né? Não é, mas tá aí, ó. Os Van Dammes aí. Mas os caras estão dizendo que é o chip da besta. O Elon Musk. Chip 666. É, mas porque existe. Não tem um negócio desse na Bíblia mesmo, não, mano. Que vai ter um dia que vai ter chips na cabeça das pessoas, não sei o quê. Eu acho que isso aí, mas é invenção do pessoal, mano. Não deve ter isso aí na Bíblia, não. Os caras naquela época já pensavam em chips, né? Ali da Bíblia, zona ali. É, mas mesmo. Os caras sabiam nem o que diabo é isso, velho. Exatamente, mano. Eu já ia falar exatamente isso aí. Como é que o cara escrevendo aqui a Bíblia, né? Vamos botar um chip aqui nos caras. Os caras não tinham inventado nem o chip integrado, né, mano? Ainda... Como é que os caras já sabiam disso aí, mano? De energia elétrica, não sei o quê. É, carros voadores, né? Aplicativos, o cara dizendo que tinha na Bíblia, dá um. O William Santos aqui tá falando que se for o chip da Oi, ele vai ficar sem sinal e aí tá suave. Ali no chip na cabeça do cara. Seja bem-vindo aí, Valdo Artes. Valdo Artes, bem-vindo, chapa. João Martinho, meu pau, esse bicho quer ler os pensamentos do cara e mandar um anúncio de acordo com o que a gente pensa. Tá aí. Ei, mas isso, é verdade, isso aí é uma reclamação meio assim, porque hoje em dia isso aí já acontece, mano. Tudo que a gente pensa e a gente conversa, mas essas empresas já sabem, né? Não é um futuro distante, né? Isso aí é verdade. Giovanni fez uma dica zona do poder aí, galera, ó. Pra lembra aí de quem tem Prime, né? Pra quem tem Prime aí, ó, se inscrever no canal da Twitch lá, ó. Show de bola, olha essa aí. Dica do Giovanni, então, aí, se garantiu. É o só Thiago... acessar o meu Prime aí. Ô, meu Prime, ó. Vai, tolo fazendo propaganda. Não é mesmo pra ele falar, né? O cara vai derrubar a live do outro. Não pode falar isso. Ei, mas nós somos família, cara. É todo mundo assim. Isso é verdade. Aí tem um link aí na descrição do Manel aí. É não, mano. Cara, não, o João é facilmente manipulado, né? O João é puto. Ah, mano. O Manel, pode passar. Tiago Bodão, se esse chip fizer ligação melhor do que a Oi e pegar o Wi-Fi gratuito, já tô aceitando o chip na hora, viu? Ei, mas inclusive, será que eles vão, mano, fazer promoção igual a Oi, mano? Que a Oi distribui de graça, né? Os chips dela e tal. Pois é, mano. Mas aí vai ficar atrelado ali a um plano, né, mano? Aí vai ser mó paia, né, mano? O chip na cabeça do cara, direto mandando mensagem. O chip 50 anos do Elon Musk, né? Aí os caras vão tudo dizer que é mentira, né? No começo, ah, mas essa porra é mentira. Aí depois vai todo mundo querer e não vai ter mais, mano. O Kleberson Orchersky. Vão ficar mandando propaganda de hentai pro Manel. Aquelas propagandas de aumente seu pênis, né? Na cabeça do cara, né? Aí dentro. A cabeça do cara, ó, putaria. Porque ali, macho, eu vi um... Eu fiz uma enquete lá no Instagram, né? Siga lá no Instagram, @azileito. E aí, macho, a maioria da galera, mano, que eu perguntei ali se você aceitava, mano, ali o... Colocarem um chip na sua cabeça, né? Um chip de computador. A maioria dos caras disseram que aceitava, mano. Já vê isso aí, mano. Os caras ali querem... É necessidade, mano. É de os graça, cara... tu não disse que era pago, mas tu disse que era pago. Os caras querem ali é a vantagem, mano. É assim. Não, mano. Eu posso fazer ligação pela minha cabeça, fazer aqui. É o cara assim, né? O cara fazendo a ligação zona ali do chip, né? Acessando a internet pela cabeça, né? E tal. Deve ser massa ali, o cara fazendo uma live da cabeça do Manel, né? Aí é uma vai parada ser loucura, mais pesada. O Laerme Freitas, a negrada já tá acostumada ali com chifre. O chifre vai ser fichinha ali. É, mas agora uma pergunta aqui, mano. Onde é que vai ser instalado, mano, esse chip aí? Quando tiver ali no futuro, né? Galera já usando os chips na cabeça. Ah, nas lojas da Tesla. Vai ser tipo uma abertura aqui do lado aqui da cabeça aqui. Aí o cara abre uma portinha pra cá, né? Aí bota o chip aqui. Ou vai ser tipo os celulares, mano, que o cara só encaixa assim de lado, sei lá. Ah, mas as crianças já vão nascer com entradazinha, mano, de microchip ali. Cara, só... Olha os celulares. Cara, só bota, tipo um cartão de memória, né? Assim o cara só... Exatamente. Clica. O menino já vai nascer com isso aí. Agora os véi vão ter que instalar, né, mano? Um módulo de entrada de cartão, né? O chipzão ali aí tem que ser instalado, né? Manel aí já tá pensando aí no futuro aí, né? Quando ele for ter que instalar ali o chip na cabeça dele. Manel aí já tá meio triste. Que é Manel, coisa demais, né? Pra cabeça dele sustentar. Qual é os equipamentos cibernéticos que tu queria no teu corpo, Manel? Um braço de ferro, uma perna mecânica? O principal do Manel era o fígadozão de aço. Não! Um fígado de titânio, né? E tal. Pra aguentar mais, né? Qual é, mano? Não, porque a medicina não, tá evoluindo. O cara não, estilo Jax, né? Jax com os braços, né? Pra que tu ia querer braço de ferro, mano? Não ia fazer porra nenhuma com isso aí. Você é o Jax do futuro. Pra tu andar, tu ia deixar o bigode, hein, mano? Era mais se deixasse o bigode. Porque ali, mano, é um negócio que o cara tem que pensar, né? Porque o futuro aí tá chegando. A era cyberpunk aí tá chegando. O cara vai ter que... De loud aço. Eu sabia, velho, que o Manel ia pensar nisso. Putaria, mas o que é que tu vai querer controlar, mano? Manel ali, bicho todo pornozão. Aí dentro, Maurício Melo, o futuro do chip é controlar o ser humano. Olha isso, é verdade, né? Deixa eu ver aqui, eita, live da... O Edson Gaiato aí, ó. Sledgehammer, live na cabeça do Manel fazendo a compra no Frangolândia. Puxa, aí ia massa. Ser massa aí. E pelo menos ia resolver o problema do Joel esquecer o carro, né? Só o Joel saindo do Frangolândia ali, ao chão, lembrando. Aí só uma mensagem zona destacada do pai do Joel. Uma mensagem destacada de superchat. Né? Aí o cara... carro. O William Santos tá dizendo que o do Manel ia ser o fígado blindado. Fígado zumbi. O Manel ia chegar no bar, os caras tudo apelidando ele de Robocop, né? O Ellison Carvalho, R$2, mandou aqui o superchatzão. Olha aí, mano, R$2. Manel tá triste porque queria ter um plug USB. Já bem isso, mano. Esse aí conhece o Manel, viu, mano? Sabe até as... sabe até o ponto fraco, ó aí. Tiago Bodão, o ruim vai ser quando o chip... quando tiver o chip menor, que vai ter que levar ali pros caras pra eles cortarem o chip. Pra poder encaixar ali no... é foda, mano, também. Putaria, viu, meu? Cara, o João Martinho dizendo que... um nanochip, né? Lucas Fala Lima, Manel queria o bumbum de aço. Já vê isso. Tá querendo você aí que pensou nisso, viu? Deixa eu... Manel ficou puto agora. Manel ficou puto. Diga a verdade, Manel. Não adianta tentar esconder do público. O Manel Moura disse aqui no chat. Manel Moura, ai dele. Obrigado e aí dentro ao mesmo tempo. O William Santos disse que tinha que ter o Cyber Emanuel andando por aí. Manel Copy? Ei, Manel, imitei um robô, mano, pro pessoal visualizar como é que seria o Cyber Manel, o cachaceiro do futuro. Ah, mano, mas... o cachaceiro do futuro é o nome do filme. Cyber Manel, o cachaceiro do futuro. Tem que ter os posters agora do filme aí. Aí, a turma do design. O filme número 1 é o Manel contra as drogas, né? Aí no 2 ali é o Manel descobre que existe um uma operação muito maior, né, por baixo ali do negócio. Putaria, Manel Cop, não, Manel não é Tron. Putaria, né, mano? Inclusive, já vão mandando aí os salves aí, né? Que a gente já vai, né? Ler aí as mensagens finalizadas. Né? Galera, tá faltando 24 likes aí, ó. Número olha do... aí. Pra... aí pra tá bater quase. A meta, é o número hein? Da sorte, né, Manel? Nota, 4 likes. Só 4 likes aí. Dá mais uns 4 likezinhos aí que dá aí pro Manel cantar aí, ó. Reginaldozão aí. Aí, ó. Já ele canta Reginaldo Rossi. Esse cara dizendo aqui, ó. Cyber Manel, o personagem do jogo Cyberpunk 2077. Ó. Quando o cara comprar esse jogo, tem que ter esse personagem aí, o gameplay. Cyber Manel. Aí, Cyber Manel, o alcoólico do caos. O nome do filme. Aí é o 3, né? Aí é o 3, né? Isso aí é só depois que ele morrer no 1 e ser reconstruído no 2, né? Ele vai atrás de vingança, né? Medradozão aí. Ei, Medrado, seja bem-vindo, meu charrado. Barata Zona, o caminhoneiro do futuro, mano. Inclusive, mas as lives da Twitch lá do Manel, mano, tá. Tu é doido, mano, tá divertido demais, mano, com o Eurotruckzão ali. E agora assistir o Manel as... habilitou a nova função de filmes do Manel, né? O Manel Cine. É, o Cinema Manel, né? Cinema. Toda noite agora um filme diferente dos anos 80, né, Manel? Exatamente, esses filmes são clássicos dos anos 80. Né? Clássicos. Gabriel Souza, Manel e o Gigante de Ferro, ó, os caras botando aqui. Anime... E que diabos tem esse suco aí, Joel, mano? É o suquinho. O Joel fazendo propaganda do tanque com bolacha. É a refeição do povo brasileiro, mano. Deixa de frescar aí. O cara segurando assim, ó. Na câmera. Putaria, Joel fazendo os easter eggs tipo SBT, é. Os caras. O Jonathan Fish deu aqui 1,99. Olha aí. Olha aí, rapaz. Muito obrigado, meu chapa. Cyber Manel, um alcoólico da pesada. Olha aí. É um bom título. O Manel tem que passar Bill e Ted, ó, no cinema Manel ali. Olha aí, macho. Tu tem que ver o que é que o teu público tá pedindo, Manel. Os olha caras aí só dando dicas quentes, mano. É, Bill e Ted é doideira. É aquele do. Que é um dos primeiros filmes do. Do. Chalamet. Não, macho, doido que mata todo mundo, só um tiro na cabeça. O Tarantino. Charles Bronson. Charles Bronson. Peraí, macho. Rivens. Sei o que é Rivens, como é? Michael Rivens. Johnny Rivens. Ed Murphy. O Carlton Esqueci, Banks. Mano. John Wick, é o ator do John Wick, macho. Rivens, não sei o que, como é? É Rivens alguma coisa, o nome do ator. Um branco, um doido. Ken Reeves, macho. É ele aí, mano. Aí dentro. Jonathan Fust manda um salve pro meu primo, o doutor. Agarra o meu pinto. Aí dentro, velho. Grande doutor agarra o meu. Ken Reeves, mano. Aí dentro, velho. Bolacha Clube Social, ó. Não, é Clube Social, na verdade é a Creme Cracker Fortaleza. Porque o cara tem que prestigiar as coisas da terra, né? É, exatamente. Fortaleza é da Calcaia. Mais alguns salves aqui. Eu ouvi dizer que vai ter a skin do Manel no Cyberpunk 2077. Tem que ter, se viu? Manelzão ali. João Martinho, Manel Ciborgue vai ser tipo o Inspetor Bugiganga, né? Na verdade, o Inspetor Bugiganga é fichinha, né? Perto do Manel do futuro, né? É, mano, mas uma coisa tem que ser dita, mano. Eles dois têm o mesmo andar, viu? Isso é verdade. De Javane Gomes, mandem um salve pro meu tio que é fã de vocês. O Ti Melo Rego aí dentro. Jorge Aires, Dolinho Brother. Como é que é? Aí dentro. João Martinho é o John Wick, animal. Os pontos fortes da live, viu? Vai lá, mano. Vai sim, ô Rafael. Vai continuar, pô. Vai ter live aí no Manel, né? No canal do Manel aí na Twitch aí. Tem um link aí embaixo aí pro live da Twitch do Manel aí. Tá massa ali, as lives do Euro Truck Simulator, né? Vamos lá pra assistir as lives do Manel, né? Jorge Aires manda um salve. Manda um salve para o meu tio, né? Botelho Pinto aí dentro, velho. Show, dois reais aqui o anime Epic Cine dizendo aqui, manda um salve pra galera LOLzinho, o Rato, Mano e o Boga. Como é que LOL, é? Rato, Mano, o Boga, que diabo é isso, mano? Rato, Mano, aí dentro. Aí dentro, é outro nível, né? Porque vocês não estão sacando o naipe das piadas da turma. O pessoal tá se superando. Negada já tá. A gente não tá nem acompanhando mais. De Javane Gomes, Manel joga o Flight Simulator. O que é isso aí? É o Flight Simulator de avião. Aí, é massa. Aí dentro, mano. Sendo que é 250 conto, mano. Compra aí, Manel, com dinheiro aí da auxíliozão aí. Dinheiro, tu tá ganhando uma mó grana aí de isso. Ó, a dona Deide ali, ó. O Manel tá pegando piá, mano. Ei, deito. Ah, vamos embora, né? Vamos embora, né, Manel? Inclusive, né, terminou aqui a live aqui do Azila, já vai lá pra live do Manel, que vai ter o Euro Truck Simulator, né? Vai ter lá. Simbora, né? Simbora ali. Simbora, né? Já deu a hora aí, né? Já estão frescando aí a galera aí, né? Simbora. Vamos embora, né, Manel? Inclusive, já se inscreve aí no canal, né? Se inscreve aí, né? Se inscreva ali. Lembrando que é toda terça e toda sexta, lives a partir de 22 horas, né? Aqui no Azila. E no dia seguinte, quando sai essa live, já vai estar disponível no MP3 no azileitor.com.br. Beleza? Já tem todos os links aí das redes sociais aí embaixo pra você seguir, né? Vai lá, né? Inclusive, live do Manel já já, né, Manel? Vamos embora, né? Simbora. Até a próxima live, um abraço e falou! Falou, simbora! Hasta luego.